Estamos no ar de novo. Vamos ver, neném. Vamos ver agora se vai dar certo. Se vamos ter áudio agora. Oi, meu amor. Papai. Vai dar certo. Agora sim. Se vamos ter áudio agora. Oi, meu amor. Agora sim. Agora rolou. Aê, bom dia. E aí, galera? Beleza. Beleza, quem foi entrando agora não precisa nem escrever áudio ok, tá? Já vê aí que na timeline tá vários oks e a gente... É igual quando o áudio cai. Se algumas pessoas falaram que o áudio caiu, relaxa. Problemas aí no áudio. Eu tirei o áudio no meio do... No meu planejamento, exige batalha. Agora fluiu, papai. Eu quis trocar o notebook de lugar e aí eu tirei É, meu amor. Podia ser Libras, é Rádio Rock Libras. Ok, mulher? Filhota! Filhota, vamos fazer a live com o pai aqui hoje? Vamos? Fico imaginando o dia que ela tiver crescidinha. Eu vou passar o dia, eu fico pensando, eu vou passar o dia conversando com ela, sabe? Passando e trocando ideia. Fazendo perguntas, assim, ouvindo as perguntas dela. Né, meu amor? E aí, galera, beleza? Cheguei agora. Ela voltou, vai cair de novo. Tá vendo? Acordei cedo, graças a Deus. Guilherme Moraes. A era do conhecimento e comunicação agora funcionou. Hard Work Libras. Segunda Tripalho. Ó, seguinte. Hoje, vou ter mais filhos, lógico. Deixa eu encontrar agora a revista que eu tava. E hoje temos um convidado especial, Maria Valentina, que... Vem pra cá, meu amor, fica aí com o pai. Olha ali. Viajando ali nas paradas. E... Eu escolhi essa revista aqui, que eu comprei nesse final de semana, e essa é uma cara de capa, eu li. Esse assunto... Vem, papai. Vem, neném. Vem, neném. Difícil se concentrar com essa maravilha aqui, né? Vamos lá. Filhota, ó. Isso aqui, ó. Pronto. Parece aqui que a gente... Que aí eu consigo olhar pra cá e ficar te vendo. Tivemos um atraso de 13 minutos devido ao áudio. A live deve terminar 8h58. Pô, Deucle, acho que ela vai ter que terminar na hora normal mesmo. Independente do atraso. Temos compromissos depois aí. E aí, filhota? Demais. Vamos lá. Começando agora, então. Sapiens, essa foi a revista que eu escolhi hoje, porque eu adoro esse assunto. É interessante, ó, que é super interessante, ela se ancorou em cima de um best-seller. Então, o Sapiens é, hoje em dia, é um livro que está número um best-seller, não ficção, há várias semanas no Brasil. Um livro maravilhoso. sobre a história da humanidade, um livro que eu li ano passado e devorei. Ele é grande, mas eu devorei ele loucamente. Fala sobre a história da humanidade, sobre outros aspectos, sobre como ele fala que não fomos nós que cultivamos o trigo, foi o trigo que cultivou a gente, o trigo domesticou a gente. Tem umas conclusões interessantes assim. O que eu mais gostei do livro é a conclusão, que aqui repete, que o que fez a nossa espécie dominar todas as outras foi o nosso poder de abstração. Em outras palavras, a nossa imaginação, que é a base da criatividade. Então eu gostei disso, né? Claro. E como assim a imaginação? O homem, com a capacidade de criar imagens, conseguiu criar lendas, religiões, pátrias, conceitos abstratos, né? Porque religião é um conceito abstrato, no sentido, né, coisas espirituais, lendas, deuses, coisas abstratas, não tangíveis, não concretas, que permitiram a civilização evoluir no sentido de ter reinados, ter impérios, ter grandes civilizações. Enfim, por isso que eu gostei do livro. E eu achei interessante, que é super interessante, muito viva, né? Pô, se esse livro vendeu pra caralho, e se o público desse livro é o público da super interessante, uma capa Sapiens vai, além de outras pessoas interessadas, todo mundo que leu esse livro, que é best-seller há várias semanas, vai se interessar. Nasceu a coroa aqui em cima do livro. Embaixo tem o livro Sapiens, um dos mais vendidos, levou o interesse à evolução humana ao grande público. Novas pesquisas revelam bem mais do que o best-seller. Ou seja, basicamente a matéria quis dar um update no que o livro fala. O livro, eu li ele em 2016, ele deve ser em 2015, porque eu já li em português. Ele deve ser em 2015, então 2 anos aí. Você pensa, ah, mas 2 anos, o que é que mudou na evolução humana? Cara, ô meu amor, será que tá muito frio pra você aqui? Tá espiando, porque você espia igual o papai de manhã, né? Família Rosa. 2 anos parece pouco na evolução humana, mas basta os caras encontrar um esqueleto que seja de uma forma tal, né? O crânio seja de tal forma. E na hora de ver a data dele, esse esqueleto está. Vovô tá mimindo aqui do lado. Que isso? É mamãe. É o café! Eli! Eli! Trazendo o café do papai. Vê que não, basta encontrar. Bom dia! Obrigado, Eli. Nada. Basta encontrar um esqueleto que seja de uma época que não estava na loja, na timeline deles, que muda tudo. Que foi alguma coisa que eles encontraram. Sabe qual é? Ó, eu vou resumir a grande parada dessa matéria sobre evolução. Basicamente, resumidamente, simplificadamente. Tá quente, mulher. A conclusão é que a evolução da humanidade tem aquela imagem clássica, né, da escadinha, né? Da escadinha da evolução, né? Que mostra o macaco lá de cabeça para baixo. O macaco corcunda vai subindo, chega no olho, né? Aquela imagem extremamente difundida, né? Quem nunca viu aquela imagem, paródias daquela imagem, blá blá blá. Ela passa uma mensagem errada de que a evolução foi uma escadinha, foi uma coisa linear. E não foi. A conclusão do pessoal eram coisas que já se tinham teorias, mas eles recentemente encontraram esqueletos que confirmam isso 100%. Nunca 100%, né? Que é, várias espécies conviveram ao mesmo tempo e rolou uma mega suruba. Então, essa é basicamente a história da humanidade, é uma mega suruba de espécies. Sabe o que isso me fez pensar? Quando eu digo espécies, é Homo sapiens transando com Homo erectus, transando com homo neandertal, não sei se esses são contemporâneos, transando com outros tantos homos aí, e gerando, claro, cruzamentos genéticos, novos tipos de espécies, novas variações. Isso me faz pensar sobre o quê? Cachorros. Os cachorros. Eles todos pertencem a um gênero. Assim como o homo. Homo é o gênero, né? Hominídeo. Então, os cachorros têm o mesmo gênero, mas são várias espécies, raças, né? Na verdade, raças, que saem cruzando e gerando coisas diferentes. Então, basicamente, na época, era isso que rolou. Agora, uma análise na prática, teoria diferente. Livro muito bom. Essa história do cachorro não tinha na revista, não, tá? Fui eu que lembrei disso aí. Porra, será que os cachorros. Pera aí, meu amor, espera um pouquinho aqui. Linda, maravilhosa. E aí, eu tava conversando com o Dani sobre essa matéria que eu não tava lendo. Pera aí, filhote. Filha, vê se o vovô acordou. Vai ver se o vovô acordou. Será que o vovô acordou? Colo, pra gente ver o vovô? De pé? Ai, como eu te amo. É. Filha, deixa eu te dar um segredo. Segredo. Será? Aí Dani me perguntou uma coisa assim: dá um oi pro pessoal, filhota. Colo, ai, colo. De pé, pra ficar de pé, né, meu amor? Aí eu vou. Aí Dani me perguntou assim: será que nós não estamos criando? Porque a evolução da espécie, nós temos agora uma espécie viva, assim, um homo vivo. E aí, o que que acontece agora? A gente pode evoluir aos poucos, pequenas versões, né? Por exemplo, eu não sei se isso é evolucionalmente correto. Ficar em pé. É. Ai. Eu não sei se isso é evolucionalmente correto, mas a minha impressão é que o dente siso é a maior prova de que nós estamos em evolução, no sentido de que há milhares de anos atrás todo mundo tinha o dente siso, hoje em dia alguns têm, outros não têm, e cada vez mais isso vai ficando menos necessário. Vai sobrevivendo pessoas sem o dente siso, apesar que as com dente siso também sobrevivem, né? Então, não é o caso não, né? Será que daqui a 100 mil anos ninguém vai ter dente siso? Daqui a 100 mil anos. Ou até menos. A história da galinha. Ela quer o vovô, mas o vovô tá dormindo, meu amigo. Vamos, vovô. Não, não, não. Então vamos, tomar um café. Tu vai de xaulo? Tu vai deixar aula, se tá o vovô de xaulo. Vamos. Maravilhosa. Pera aí, galera, que eu vou ver o vovô. Será que ele tá dormindo, filhote? Hein? Oh, não! Pessoal tá me vendo lá na câmera, assim. Tu vai falar com o pessoal, é? Eu vou estar dormindo. Eita! Vai, assusta o pessoal de Saulo, vai! Deixa eu botar aqui a câmera pra tu ver tu mesma. Eita, vai, assusta de Saulo. Papai. Que papai faça? Não. Ó, papai. Maravilhosa, deusa da minha vida. Deixa eu ler um pouco os comentários aqui que eu não li. Bulinda. Nordestina é a evolução do ser humano. Nordestina é a evolução do ser humano, pode ser. Maria Valentina é persistência, é isso aí, é hard work. É engraçado, né? Uma vez alguém me falou assim: a gente reclama que quando as crianças são teimosas, quando elas insistem no que elas querem, e aí quando vira adulto a gente fala para eles: tem que ser persistente, tem que ir atrás do que você quer. Porra, a vida inteira quando criança ela foi assim e a gente vetou. Claro que tem um limite, mas assim, a insistência, ela é legal, né? Ela é uma. Vamos puxar o assunto aqui. Acorda, Zé Vital. Au, au, au. Tati Lopes. Ela é livre pra querer o que quiser, mas não sei o que ela vai ter. Perfeito. Lindo. Tudo que ela pedir, você vai dar. Vai ficar mal acostumada. Nada. Cara, eu acho que. E quando a gente. E quando tudo que ela pede a gente não dá, ela vai ficar mal acostumada. Vai ficar mal acostumada também. A gente nunca vê o outro lado. Se a gente também nunca dá o que ela pede, ela vai ficar mal acostumada, sabe a quê? A ter sempre as vontades reprimidas. E aí, quando a criança completa 15 anos e você faz um saldo de todas as vezes que ela teve uma vontade. Uma vontade é coisa que vem de dentro. Quantos por cento das vontades foram atendidas? Desde a vontade de jogar lápis no chão, é uma vontade reprimida. Então, na minha visão, para longo prazo, ter grande parte das vontades reprimidas é um mau costume 100 vezes pior do que ter grande parte das vontades atendidas e a gente ter que lidar com ela querer coisas que não pode ter. Então, eu acredito que o excesso de não é sempre muito pior a longo prazo para a história, né? Então, e é incrível como a gente diz não para coisas que não precisa dizer não. Não precisa dizer não. E as coisas que precisar dizer não, a gente diz não ou nem diz não. A gente consegue dizer não sem dizer não. Desvia o assunto. Olha lá, ela queria ver o vovô. Eu fui lá, fui até a porta do vovô, peguei essa caixa. Ela já, ó. Aqui na caixa. Essa caixa verde que ela gosta. Pronto. Assim, a gente foi muito repetida essa coisa do ah, vai ficar mal acostumada, vai ficar mal acostumada, cuidado, vai ficar mal acostumada. Tá. E ela não vai ficar também mal acostumada a sempre ter as vontades negadas, não? Né? Então, eu acho que isso é muito mais importante. Oi, não, não, meu amor. Não, meu amor. Ai. Ai. Agora, a vontade do pai agarrar, ela tem que deixar o pai agarrar, porque o pai agarra. O ator Evan Peters do H. Não. Quando der um não, explicar o porquê. Ela não tá na idade de porquê ainda, né? Ela tá na idade de o quê? Que isso? Que isso? Ela nunca perguntou porquê pra nada. Porque ela tá num processo tão descoberta que por enquanto o problema é o quê? O que é isso? Daqui a pouco vem o quê? Né? MVMG. Paulo Silva fazendo a. Você falou isso no vídeo do Esquenta Enem. Falei, né? Massa. Quem primeiro põe o nome na caixa são os pais. Nossa, passei essa meia cara, né? O excesso não é pior, eu acho. Tem que pintar as paredes, desmontar os brinquedos. Sim. Isa Minatella falou isso, né? Ah, lá no evento foi? Foi ela que falou isso? Nem lembro mais o que é isso que tu estás falando. Deve saber por que não e não simplesmente não. Às vezes é necessário. Ponto de vista muito bacana. Veja a palavra não e vamos substituir. Como dar um explicar o porquê, tá conhecendo o mundo. Ana, Doce, 7h45. Distrair. Eu pergunto sempre coisa de criança, porque eu tenho três meninas assim em casa. Aí, três meninas é. Tem uma expertise acumulada aí. Ana, banheiro. Só para finalizar o assunto que eu queria falar da revista, porque a matéria é sobre isso. É um bocado de notícias sobre osso, sobre não sei o quê, árvore genealógica, vamos dizer assim, o cara era quatro. Agora, uma coisa que eu e Dani ficou discutindo é, beleza, agora só tem uma espécie de hominídeo, Homo sapiens. Será que nós não estamos. Porque em algum momento não tinha hominídeo. Em algum momento tinha só outras espécies de outras espécies que não eram hominídeos ainda eram macacos, ainda eram chimpanzés e tá lá atrás, né? Que nós temos um ancestral comum com eles. Será que nós não estamos criando um novo tipo de espécie, a inteligência artificial? Será que ela não é um novo tipo de espécie? Esses dias agora teve uma notícia que o Facebook teve que desligar dois softwares, porque esses dois softwares haviam criado uma linguagem entre eles. Vê a loucura. Os dois softwares haviam criado uma linguagem própria entre eles. E aí o Facebook teve que dar um shutdown nos dois. Criação de linguagem é uma das grandes características de uma espécie, né? Uma linguagem própria. Será que daqui a algumas décadas a gente vai ter na revista aí hominídeo, depois do hominídeo veio o Artificial Sapiens, Software Sapiens, Homo Sapiens, Software Sapiens. Bem louco isso aí pensar, hein? É incrível como a inteligência humana, a espécie humana, adquiriu inteligência capaz de interromper a evolução natural e criar uma evolução artificial. Sérgio Queiroz, a aula foi massa ontem com o Painho, né? A aula da turma 7. A voz e paz têm que estar alinhados. Vou comprar a revista. Falou, Tamer. Abraço. Matrix, tenho três meninas. Oito CNPJs, 400 funcionários. Caralho! Que loucura. Que é isso, mulher? Tá vendo aí? Ok. Tem gente que fala que a criança tem que ficar calada e tal. Quando criança tá calada, eu fico meio desconfiado. Ah, persistência, Ricardo, foi. Da teimosia, foi isso, foi. É engraçado que quando ela tá calada, eu fico preocupado. Porque pra mim, criança fazendo barulho é criança viva. É criança que não tá engasgada, entendeu? Quando ela tá fazendo barulho, ela tá bem. O que não quero é RFID debaixo da pele. A partir dos 3 anos tem uma fase mais complicada. Ah, imagina, tem várias fases aí vindo por aí, né? Bom dia, RC7 Simone, ela tá linda. 7h45. Bem, já foi, né? 7h49 já. Beleza. Leva-me ver na festinha. Ai, meu amor. Minha casa, quatro mulheres e dois cachorros. Sobre sereia. Galera, vou nessa então, agarrar minha filha aqui. Amanhã estamos de volta aí, acordando juntos. Devia trocar essa live para acordando juntos, live de bom dia, acordando juntos. Wake up together. Vou agora agarrar minha neném. Cheiro, pessoal, até amanhã.